ಅಥವಾ ದೋ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾ. ಈಗ ನೆನೆಸ್ಕೊತೇವೆ nem solicito autorização de rebote passe 3 para o gate 5 do pátio autorizado reporte ingresso reporte por término do reboque campo da rampa Juliet Lima, estacionado Gate 5, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, é o Samai. Na escuta, prossiga. É, nós estamos aqui no portão 9, já coordenado com o oficial da empresa, tirar um dos motores em marchamento por 5 minutos. Estou ciente, repórter interno. Positivo, repórteremos. Paulo Salvador, bom dia, Webjet Whisky Juliet Alpha. Me escuta. Solicito autorização de reboque, saída do pátio 3 até o pátio 1 no portão 4. Autorizado, reporte e término. Ciente, reportarei. Salvador, informa o término do giro dos motores do Mike Yankee Lima. Bom dia, obrigado. Somente, bom dia. Salvador, Juliette Alfa, finalizou o reboque. Obrigado e um bom dia. Amém, bom dia.